santificado, ó Deus da salvação. Fartam-se da abundância da tua casa, meu Senhor. Quem dá de beber, pois em ti a vida e luz. Senhor, aqui está meu coração. Ele é poderoso, é o Rei Jeová, e todo joelho dobrará. Acreditar que a vida sem você é como está no meio de um deserto ou no mar. Ele é poderoso, é o Rei Jeová, e todo joelho dobrará. Acreditar que a vida sem você é como está no meio de um deserto